cujo pesadão produções. M.A. sente a fúria, o demônio põe algema, tio. Te liga com a fada, te liga com os grãos. O demônio põe algema, põe a arma na sua cabeça. Vai deitando vagabundo, se não dispara a escopeta. Pedindo seu RG com o dedo na sua cara. Dando soco no seu saco só pra ver se acha droga. Acelera a viatura com fuzil com peixe cheio. Ou se pá vem de cavalo te colocando em desespero. Te chamando de bandido, te tratando como ladrão. Mas quando cê denuncia diz não ter a intenção. Nem todos que moram em vila significa terrorista. Portanto nem todo mundo tem que tomar pau da polícia. Polícia não passam de exclusão, que abusa da autoridade, que mata inocente com requinte de maldade. Os que devia proteger são os que matam e torturam, que te pegam, te arregaçam, acabam com seu futuro. Não desgosta a sua família, faz seu filho chorar sangue. Te fuzila o teu peito igual a filme de bang bang. Te jogam no matagal, enterrado como indigente. E mando tua cabeça pro delegado como um presente no relatório do outro dia. Eles dão depoimento, aí chefão ele atirou, aí matemos mesmo. O demônio usa fada com colete, a prova de bala, põe na preta na cabeça com fuzil que te arregaça. Te dão rango no presídio com guspe e lixeira, arroz podre e feijão e com mosca varejeira. Te suou com cacetete porque acha que é problema, mas errado nessa poça os demônios das algemas. Guerra fria desse século é dominado pelos porcos que fazem você sangrar. Pro teu filho te ver morto, os porcos querem sim é te matar. Pra sua mãe chorar não adianta você se armar, que eles vão fuzilar a pistola, matraca, mete bala, fazer você sangrar a pistola, matraca, mete bala, fazer você sangrar. Fazer você sangrar é o objetivo da PM, sua morte declarada no sorriso do tenente, na capa do jornal, no programa da Nativa. Sua morte foi exposta no pão, pra meio dia a favela não tem valor. Nesse pentacampeão onde polícia esquarteja e faz sem gozação, a brigada militar, a polícia do exército, são benção e decepa. Pra ganhar a honra, o mérito, puta grupo de extermínio, mostrando sangue no olho, te socando muita bala, te mandando pro pronto-socorro. Pesquisa no dicionário, compromisso da polícia, cadê a segurança e cadê a disciplina? O BOP e o GOI não passam de um filho da puta, que o prazer é colocar o fuzil na tua nuca. Cruzão que me censura não compra meu CD, me critica pelas costas e manda eu me fuder. Tá firmão aí, zoião, apologia não é, não sou defensor do favelado. Essa é minha função, não tremo minhas pernas com censura policial. Só porque ando de Glock, de bereta ou fuzil FAL. No centrão na cara dura, dá o bicudo nos mendigos. Na moral que são covardes, são tudo provalecido. Eles querem metralhar, te sangrar no para-brisa, mas não dá tua cabeça. Pensa pra matraca da polícia. Os porcos querem sim é te matar. Pra sua mãe chorar não adianta você se armar, que eles vão fuzilar a pistola, matraca, mete bala, fazer você sangrar a pistola, matraca, mete bala, fazer você sangrar.